Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos dar início ao nosso programa de maneira muito gramatical. Vamos começar pelo alfabeto, pelas bandas de A a F. A começar por Argente Vermelho, Laços de Papel, eles que são de São Paulo capital. Depois também de São Paulo capital, tem Brutal Reality, The Tormentor. Na sequência, tem Crudo Harmônico, Viernes Negro, eles que são de Buenos Aires, Argentina. Depois, tem The Ground, Noite Alucinante, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência, tem Edgar Parobé, Canto para a Liberdade, ele que é de Rio Grande, Rio Grande do Sul. E para finalizar o bloco, tem Fuse, Infinito, eles que são de Cariacica, Espírito Santo. Vamos lá? Let's rock! Com a discórdia. Pineapple. We'll be right back.

Of whiskey in my hand, while I watch the winter sky. A vision of your eyes surrounded by the snow. It's so vivid in my eyes. Now I'm waiting for you to come back to me. My wish is holding you back in my arms under the Christmas tree. Yeah.

dono do sertão, temido, amado, odiado ou não. Foi feito em hoje com a sua paixão, bandido, maldito, lenda ou mito. Vai, capitão, dono do sertão, temido, amado, odiado ou não. Foi feito em hoje com a sua paixão. Cangaceiros morreram ali, outros por sorte puderam fugir, e suas cabeças ficaram expostas para que a volante mostrasse resposta. E muito se fala da lenda vivida, outros lamentam a fera abatida, que se tornou símbolo de resistência pro povo que luta por sobrevivência. Bandido, maldito, lenda ou mito, vai, capitão, dono do sertão, temido, amado, odiado ou não. Foi feito em hoje com a sua paixão, bandido, maldito, lenda ou mito, vai, capitão, dono do sertão, temido, amado, odiado ou não. Foi feito em hoje com a sua paixão. Um homem banido, também respeitado, por uma tragédia se tornou bandido. Amor e no ódio foi sempre temido. E entrou pro cangaço não por arrogância, talvez por cobiça, justiça e vingança, porque esse homem não teve opção. O rei Virgulino nasceu Lampião. O rei Virgulino nasceu Lampião. O rei Virgulino nasceu Lampião. O rei Virgulino nasceu Lampião. O rei Virgulino nasceu Lampião. Na casa do Will com os cubos ligado. Horas antes liguei a guitarra no ampli de baixo e foi tudo pro alto. A fumaça saiu do raio do meu cu, a intenção era um sol, eu só fiquei com dó. Me saturando, esquentando, copo de corote. Eu imaginava que essa porra ia ficar pior. Voltando às 6 horas da noite, ou será que era 7? A campainha foi tocada, a polícia gostou. Que são pesadelos e que vocês estão fazendo, moleque? O vizinho aqui da rua foi quem nos chamou. Me passa o RG. Se tocar antes de novo, nós leva tudo no céu.